América. A sua rádio, onde você estiver. Porque nós queremos que ele seja assim. Só quando a nossa vontade muda, é que o mundo muda. Seja o que for que pedimos, conseguimos. Richard Beck. E você? O que você quer para Foz do Iguaçu? Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vista que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu e região. Bom dia, Paraguai. Bom dia, Argentina. Afônica, mas bom dia. Hoje vocês vão me ouvir assim, menos, tá? Eu vou estar observando aqui a entrevista da nossa convidada linda e do Pegoraro. Bom dia, Pegoraro. Bom dia, Rita Araújo. Todos nós hoje, né? Estamos com a voz aqui um pouco desgastada do tempo. Tempo bastante chuvoso aí nessa semana, um friozinho. E acabamos aí com um domingo belíssimo, né? Hoje um domingo maravilhoso, aí domingo pela manhã. Quem está em casa fazendo o seu churrasquinho, o seu almoço já aí, né? Pode contar com um dia bastante animado. E nós no programa aqui Histórias e Memórias não podemos deixar a peteca cair, né? Não. Então, bom dia Luciana, bom dia Márcio, bom dia Samela. Bom dia para nossa entrevistada hoje, mais do que especial, a Neve Góes, que é publicitária. Está aqui em Foz do Iguaçu já há bastante tempo. Bom dia, Neve. Bom dia. Obrigada por ter me convidado. É um prazer para a gente, uma honra estar recebendo você aqui no nosso programa hoje, Histórias e Memórias, que é ao vivo aqui da Rádio Transamérica Foz. Márcio, temos música aí para começar já, não? Como é que tá aquecendo aí, Rita? Como é que estamos? Antes da música, acho que o Márcio vai fazer pelo menos... Nós temos parceria nova, né, Márcio? Você podia dar uma... Aliás, nós temos muitas parcerias, né? O programa nosso está movimentadíssimo. Você vai gostar, né? Vamos aquecer o Márcio aí, né, Márcio? Bom dia. Eu acho que o Márcio tem o mais preparado hoje da semana. Você não foi no pois show do ABBA ontem, Márcio? Faltou vitamina C para todos aqui. Mas, vamos lá. Márcio, manda bala. Bom, muito bem. Para hoje, nós temos aqui vários prêmios para você que está participando com a gente pela rede social, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Temos a nova parceria de hoje do Imperador Acessórios, né, que está nos presenteando aqui com um lindo brinde, né, para os nossos ouvintes. Olha só, hoje para quem participar do programa, nós temos um passeio com direito a dois acompanhantes para o Museu de Cera, tá bom? Então é você mais duas pessoas. Também temos aqui um passeio com direito a dois acompanhantes também para o Vale dos Dinossauros. Ou seja, o ganhador mais dois acompanhantes. O pai, a mãe, a tia, o periquito, o papagaio também pode levar tudo lá, se deixarem entrar bicho. Olha, um passeio com duas pessoas também, acompanhantes, dois acompanhantes para Maravilhas do Mundo, tá? É uma dezena mesmo isso aqui? É uma dezena. Seria uma dezena de cristal benzida para usar aí no carro ou como chaveiro, né? Presente aí até a Bijuterias Católicas. Também tem um bolo Doce Brasil. É só falar em bolo que ele já fica... Não, bati o olho no bolo aqui e já começou a roncar. Falando, você viu? Nossa, é de banana. Maravilha, do nosso café. Faz isso comigo. Nossa senhora, bolo Doce Brasil. Eu não posso. É sempre um pra sortear a Neve. A Neve, o teu pedaço, a Neve dá conta. Bolo da Bolo Doce Brasil. Também tenho aqui uma corrente feminina de prata com pingentes tejados de zircônia. Vamos parar de inventar nome, é zircônia, tá? Da Imperador Acessórios, que é o nosso novo parceiro aqui do programa, né, Rita? Isso. E um, delicioso yakisoba do Bar do Japa. Ah, um abração lá, né? Eu tenho certeza que é melhor que o meu, mas nossa, né, yakisoba não, especial. É tudo de bom. Eu tenho certeza. É o melhor da cidade lá do Armando e... né? Do Coit, é o melhor yakisoba da cidade. Muito bem, esses são os prêmios de hoje. Pegou horário para quem participar com a gente por telefone, o 3028-2828, facebook.com/transamericafoz, tem um post lá do programa de hoje, e também tem o WhatsApp, que é o 45, para quem está fora de Foz, 8828-2828, pegou horário. Você esqueceu uma coisa muito importante, o sorteio. Eu não devia ter esquecido. Ó. Sorteio, por favor. Hã? Nós temos um sorteio. Ah, tem aqui embaixo, sorteio no dia 9. Tem isso, eu achei que era a data de hoje do sorteio. Não. Sorteio do dia 9 de agosto, de duas inscrições para o curso de defesa pessoal feminina. Quero ver as mulheres aí participando, hein, Márcio? Muito bem, é da academia... Derion Cipalk AMK. Olha, eu fiz Cipalk. Então. Meu irmão mandou pagar 20 flexão, fui embora, não voltei mais. Tá vendo? Academia Derion Cipalk. Se cuida. Faz a tua esposa. Tua esposa pode ganhar? Pode... Não. Não dei a ideia. Uhum. Não. Não que tenha violência lá em casa, mas vai que, né? Então é bacana, participando desde hoje, né? Fanpage e WhatsApp participando com a gente aqui. Então tem aí no dia 9 de agosto duas inscrições para o curso de defesa pessoal feminina lá na academia. Vai estar do ladinho da nossa produtora, né? Verdade. Treinar do lado da nossa produtora. É isso aí mesmo. Bom. Exatamente, o nosso programa cada vez mais, com mais participações, graças, né? Graças a Deus. No final do programa nós vamos fazer então o sorteio, todos os participantes, né, podem mandar aqui suas mensagens ou seus telefonemas aqui então para a Rádio Transamérica. No final nós vamos estar escolhendo essas pessoas sorteadas. E quem vai estar aí com a responsabilidade de fazer esse sorteio é a nossa entrevistada de hoje, né? Porque a gente passa a bola aqui para a entrevistada, ela vai ter que se virar aqui nos 30 aqui para escolher os sorteados. E você pode também participar do programa Histórias e Memórias respondendo a pergunta que hoje nós fazemos aos nossos ouvintes, né? Qual o melhor lugar para um museu em Foz do Iguaçu? Você que quer também um museu instalado aqui na nossa cidade para contar um pouquinho da história, né? Da Tríplice Fronteira, pode dizer para nós onde que você gostaria que fosse esse museu. Nós vamos dar algumas dicas aqui, algumas contribuições aqui, uma ajuda à Fundação Cultural, né? Bem no centro da cidade, um local ótimo para se fazer um museu. Onde hoje está instalado o GRESF, onde era o antigo aeroporto de Foz do Iguaçu. A Praça Getúlio Vargas, também a praça ali no centro da cidade, na frente da prefeitura. O prédio do Foz Habita, ali é um prédio bem antigo, bem bonito também, na Quintino Bocaiúva, ali, se eu não me engano, o nome daquela rua. Ou o prédio do Patrimônio, da Secretaria de Patrimônio, ao lado dos Correios, ali também, de frente à Praça Getúlio Vargas também. Então, essa pergunta também, eu já inicio aqui a nossa conversa com a nossa entrevistada, com a Neve, perguntando também para a Neve se ela acha também importante o museu em Foz do Iguaçu, e você também pode dizer aonde que você acharia interessante, se você concordar com essa pergunta, Neve. Gente, é essencial um museu, né? Bom dia, né, aos ouvintes. É essencial um museu... Ditado bem antigo, né? Que povo que não tem, que não tem memória não tem história, né? Ah, eu acho que eu mexo em vespeiro de... Como é que eu meto a mão em vespeiro? Mas eu acho que o local mais bonito que a gente teria para fazer, não só museu, mas uma série de coisas, seria ali no batalhão, né? Aquele lugar ali é privilegiadíssimo, né? Espaço completo, né? Espaço, nossa, arborizado, né? Também no centro ele da cidade. Dava pra ter tudo, teatro, museu. Tudo junto. Tudo junto. E no Central Park, né? É verdade. É o nosso Central Park, né? De Foz do Iguaçu, né? Já houveram vários projetos ali, né, Neve? Eu acho que já houveram, mas acho que iniciativa de algumas universidades, faculdades, até de Foz, né? Exato. Mas nunca foi pra frente, né? Não, nunca foi. E é um espaço maravilhoso ali. E assim, até pela própria conjuntura histórica dele, né? Porque... É o início, né? É o Marco Zero, né? O início de Foz do Iguaçu. A colônia, né? Colônia, a história militar, da colônia ali, tudo. Seria um espaço muito bacana. Mas esses outros todos que você citou, que não vai... Vamos dizer assim, se for esperar mexer, eu acho, porque mexe com a... com a área de segurança nacional, né? Exército é uma coisa, acho que, mais complicada. Esses outros que você citou, todos eles são mais prováveis a curto prazo, né? Já estão de domínio ou do município ou do estado, né? Uhum. Como aconteceu com o próprio Hotel Cassino, né? Eu gosto também ali do prédio da prefeitura, que é um prédio conta a lenda que também. A gente vai ter uma prefeitura nova, né? É, que vai ter tudo, né? Num lugar só, não espalhado. Ali eu também vejo um espaço bem bacana, bem legal. Que legal. Neve, a tua profissão, fala um pouquinho para nós da tua profissão. Você é publicitária, é isso? O nome está correto? Sou além de professora, né? Eu sou publicitária e eu nem me atrevo a dizer que eu sou professora. Eu digo que eu estou professora quando eu estou em sala de aula, porque eu acho que ser mestre é uma coisa diferente da que eu faço. Eu sou uma facilitadora, eu vou até a sala de aula e eu ensino aquilo que eu faço, aquilo que eu fiz a vida toda, né? Mas eu não tenho aquele dom que o mestre tem de pegar aquele aluno que não é tão bom assim, que não é tão dedicado e puxar esse cara e fazer ele se apaixonar pela... Eu tenho umas... Pela disciplina. É, eu não tenho isso. Eu tenho, assim... É mais técnica, um trabalho mais técnico. Se a pessoa quiser se envolver, se ela gostar daquilo e ela se envolver comigo, eu ensino tudo que eu sei. Eu não retenho informação. Uhum. Mas eu não tenho esse dom de fazer a pessoa que não gosta se apaixonar por... Não é. E onde você se formou? Qual a tua formação? Qual a cidade? Eu me formei em São Leopoldo, na Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Isso nos idos de 1980 e bolinha. Mas eu falava para a Rita Araújo que nossa entrevistada é novinha, né, Rita? Nós estamos acostumados aqui, nosso cliente aqui, né? Nossa clientela, né, Rita? Nossa clientela, você é menininha, né? Até parece, né? Bom na vida ter amigos, sempre digo isso, gente. É real isso. Neve, só pra gente até, olha, nós vamos assim mostrar pra você que a gente acha você menininha, nós vamos dedicar uma música pra você da nossa época. Vamos lá, Márcio? Vamos de Emilinha Borba, Vai Com Jeito. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Vai, com jeito vai, se não vira, a casa cai. Menina, vai, com jeito vai, se não. causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Gente, que maravilha. Você viu, Pedro, essa música de 1936. Nossa, faz tempo. Eu não era nascido mesmo, realmente não era nascido. O Parque Nacional do Iguaçu, Rita, foi criado em 1939, por um decreto do presidente Getúlio Vargas. Então essa música já fazia sucesso, já rolava, no Brasil, lá. Já rolava. E falando em Parque Nacional, nós estamos dando um presente aqui para a nossa entrevistada, que é o livro de comemoração dos 70 anos do parque, Meu Vizinho, o Parque Nacional do Iguaçu, de autoria do Marcos Sacorreia e do Lourenço Aldé. Então nós estamos entregando aqui ao vivo e a cores aqui para a nossa entrevistada, Neve. Nossa, um super presente, gente. Vocês não têm ideia como eu queria esse livro. Ganhei! Que legal. E o projeto Memória das Cataratas, ele está apoiando também a edição do livro do nosso querido Franz Kohlenberger. Então, agora no início de agosto, nós vamos fazer o lançamento do livro O Homem das Cataratas. Do Tarzan nosso... das Cataratas, várias vezes, né? Eu sugeri esse nome, mas a família preferiu o Homem das Cataratas. Eu também considero ele o Tarzan das Cataratas, né? São fotografias que ele tem belíssimas, né? Lá na Garganta do Diabo, andando de canoa nas cataratas, fazendo escalada, pescando, fazendo suas pescarias. O homem tem bastante história, né? Realmente, em Foz do Iguaçu. E merecidamente ele vai receber então essa homenagem da sua família, dos seus filhos, enfim, com o apoio do Projeto Memória das Cataratas, dos parceiros do projeto também. E você também está convidada, né? Obrigada, eu vou sim. Vamos continuar então aqui o nosso bate-papo gostoso. A gente nem considera que é uma entrevista, né? Porque aqui nós temos os amigos aqui que vêm nos visitar no domingo pela manhã. A Neve é uma dessas amigas. Vamos falar um pouquinho lá da tua formação, então, no Rio Grande do Sul. Depois você veio para cá, você não veio direto para Foz do Iguaçu, né? Você parece que fez uma escala em Cascavel, é isso? Não, na verdade foi o contrário. Eu nasci mesmo em Santa Catarina, mas eu nasci, minha família mudou muito cedo para Cascavel. Aí eu morei até os 16 anos em Cascavel, quando eu fui para São Leopoldo para fazer faculdade. Quando, no meu primeiro ano de faculdade em São Leopoldo, minha família mudou para cá. E aí, quando já minhas férias, meus feriados todos, no meu período de faculdade, eu já vinha para cá. E aí, quando eu me formei, eu vim para cá. Eu já me formei e vim direto para cá. Fiquei por 10 anos aqui, e aí fui para Curitiba. Eu queria fazer pós-graduação, a gente não tinha aqui naquela época, né? Não tinha jeito. Eu sentia que esses 10 anos que eu tinha ficado sem estudar, estava pesando, já estava fazendo falta. Eu era chefe de produção ali da TV Cataratas, e percebi que a função que eu tinha ali, ela não me permitia mais ter nenhum tipo de ascensão naquele momento. E eu comecei a sentir muita falta disso. Aí eu por conta própria, eu digo assim, olha, eu vou para Curitiba. Eu quero aprender a trabalhar com cinema. Eu tinha muita vontade de trabalhar com película. A gente só trabalhava com vídeo. E eu tinha paixão pela técnica do cinema, né? Mas na publicidade, não fazendo longas nem nada. Aí fui para Curitiba, procurei que era a melhor produtora na época de filmes, que era a CIR Laboratório de Som e Imagem. Nas minhas férias, isso. Pedi licença para trabalhar numa produção. Fui fazer assistência de produção para uma menina que estava trabalhando. E essa menina estava fazendo assistência de produção para um material que era o dono do CIR que estava dirigindo esse material. Era a Paixão de Cristo, a Chamada para Cristo, aquela que faz na pedreira. Com Massi vestido de Cristo, uma produção bem bacana, assim, de cenários. E fiz essa produção, conversei bastante lá com o Pércio, enfim, eu entrei praticamente uma assistente, e quando eu saí dali, o Pércio me chamou para trabalhar. Disse, não quer trabalhar aqui? Gostei da tua iniciativa. E aí eu pedi demissão daqui e fiquei trabalhando lá e estudando o que eu queria. Fiquei aí quase 6 anos. E aí voltei para cá. Quando eu voltei para Foz, se quiser perguntar alguma coisa, não, porque vamos, eu vou falando. Vai hein? Conversando. A intenção nossa é essa mesmo, escutar a sua história. Quando eu voltei para Foz, já tinha uma outra realidade, porque quando eu trabalhava aqui nas emissoras, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar no SBT como chefe de produção. Aí fui para a Globo também na mesma função. Antes de ir para a TV na IP, que eu vim para cá para trabalhar na TV na IP. Você acabou passando por várias... eu vim para cá para trabalhar na TV na IP. Mas aí aconteceu teve um problema com a pessoa que dirigia jornalismo lá, que queria que eu fosse trabalhar no jornalismo. E a minha formação, apesar de ser comunicação, é dom mesmo. Ou você faz jornalismo ou você faz publicidade. Não dá para misturar os dois, são coisas muito distintas. E ele queria que eu fosse fazer jornalismo. E eu não queria. Eu falei, não, eu quero publicidade. Aí, duas pessoas estavam abrindo a primeira agência de propaganda aqui de Foz. E aí me chamaram para trabalhar, para fazer uma experiência dentro dessa agência de propaganda. E eu fiquei 2 anos dentro dessa agência. Depois de 2 anos, eu fui trabalhar na TV na IP. Ou seja, dei uma volta. Retornou. De 2 anos, voltei para a TV na IP. Fui ser chefe de produção comercial. Aí foi muito bacana. E não existiam. A única agência que existia na cidade era aquela que eu tinha trabalhado. E ela não trabalhava com televisão, ela trabalhava só com mídia impressa, só com mídia gráfica. E eu já gostava, a minha vontade durante a faculdade sempre foi televisão. Aí eu trabalhei por 2 anos até que eu pude voltar para a TV. Então, na cidade não existiam agências de propaganda que trabalhassem com televisão, não existiam produtoras. Acabava que a emissora, o veículo, acabava cumprindo essa função de criar, produzir e veicular. E dentro da função de chefe de produção, eu realmente fui fazer tudo aquilo que eu queria fazer, que era roteiro, era produção, direção, toda a parte de... Só que assim, era bem agitado, porque a cidade inteira anunciava, né? E era só a gente que produzia. Era... Mas você já chegou aqui em Foz do Iguaçu, então, para esse trabalho, já com uma experiência, já uma vivência já de Curitiba, já que facilitou não, um pouquinho. Não, isso foi depois. Para Curitiba eu fui depois. Eu fiquei esses 2 anos. Fiquei 2 anos no SBT. Fiquei aí mais 4 anos e meio na Globo. Na Globo. Aí eu fui para Curitiba. Mas a minha formação na faculdade tinha sido todo o meu estágio, todo a minha paixão pelas disciplinas era sempre de televisão. Então, quando eu cheguei, quando eu fui trabalhar, e aí, esses 2 anos que eu trabalhei antes de ir para a TV, na mídia impressa, ela realmente confirmava que eu queria fazer televisão. Eu estava trabalhando ali na agência com mídia gráfica, mas não era o que me deixava mais feliz. Mais satisfeita. Mais satisfeita. Eu gosto do projeto em si, mas naquela época eu tinha paixão por televisão. Tinha uma vontade louca de trabalhar com televisão. Conta para nós um pouquinho dessa Foz do Iguaçu, que você chegou aqui e encontrou esse campo de trabalho... Praticamente se iniciando, né? Não tinha nada. Não tinha nada, né? Não tinha nada. Trabalhava essas empresas particulares, empresas, enfim, comuns, queriam fazer as suas publicidades, as suas propagandas e não tinham a quem socorresse essas empresas. Teriam que sair de Foz do Iguaçu, procurar talvez empresas em Curitiba, São Paulo, outros centros para poder fazer o seu material. Olha, a gente acabava fazendo tudo aqui mesmo, porque os preços de Curitiba e de São Paulo eram inviáveis para cá. Ainda são, até hoje, quando você compara o preço de uma produção local com uma produção de Cascavel mesmo, de Maringá, já tem uma diferença bem grande. Então, assim, não existia. A gente acabava produzindo tudo. Todos os anunciantes, né? Assim como hoje ainda na rádio tem muito isso. O anunciante chega, senta com alguém que vai da área de criação daqui, né? O produtor, e ele vai ajudar a produzir, né? Então, dessa forma, o Márcio, né? Márcio é um exemplo, então, né? Dessa forma a gente fazia na TV. E a gente tinha equipe, então, na TV... cinegrafista, iluminador. Só que assim, era mais restrito, porque a função do veículo, na verdade, é veicular, né? Não é produzir. Sim. Então, a gente não tinha equipamentos, por exemplo, se você vai para uma produtora, que tem 10 tipos de lente para você escolher, filtros, coisas específicas. A gente não tinha, a gente tinha o básico. Mas a gente se virava bem com o básico, porque assim, quando você não tem... Quando você não tem na matéria, você acaba tendo que ter criatividade mesmo, você acaba tendo que produzir umas coisas muito bacanas no braço e mesmo. E trabalhar com aquilo que você tem à disposição, né? Exato. Na frente, né? Que legal, batendo papo aqui com a Neve Góes, que é publicitária. Você participe do nosso programa, né? Através da fanpage Transamérica Foz, o WhatsApp 45882828 e o telefone fixo, aquele telefone que a Rita gosta de escutar o barulho aqui, 3028-2828. Temos músicas aí, previstas aí, vamos, Márcio? A Samela tirou músicas do baú hoje, Samela? Tirou. Olha só, essa aqui até que não é tão baú não, porque é da minha época, então não é tanto assim, né, Nevinha? Ups. Gal Costa e Tim Maia, Um Dia de Domingo. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Faleceu já o... Eu preciso te falar. Eu conheci ele quando eu cheguei, é mesmo? Te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar. Depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver o sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo. Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de domingo. Sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir, e voltar no sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentir. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo. Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de Thank you.

com direito a 2 acompanhantes para cada um desses atrativos. E ele funciona todos os dias, das 8 da manhã às 19 horas, ali na BR-469, Rodovia das Cataratas, sentido Parque Nacional do Iguaçu. E junto com a gente também aqui, nos presenteando com um delicioso yakisoba, o Bar do Japa, né? Comida japonesa. É, está localizado aí na Avenida Iguaçu, quase esquina com a Avenida dos Imigrantes. Se você quer ligar, saber melhor como o horário de atendimento, né? É, você pode ligar aí no 9900-3531. É o Bar do Japa, que está à disposição de você com toda a equipe, um ambiente agradável, um ambiente familiar, onde você pode desfrutar o melhor da culinária japonesa. É o Bar do Japa, viu, Pegoraro? Estamos também aqui, Márcio, com a Thea Bijuterias, né? A Thea, nossa amiga Thelma Amaral e a Érica Aquino, sempre estão nos trazendo aqui os rosários, os terços para serem sorteados no programa. A Thea Bijuterias, então, é especializada em terços e bijuterias católicas. Traz para a Tríplice Fronteira um novo conceito de semijoias. Além de única, cada peça é artesanalmente trabalhada, com metais nobres e pedras preciosas brasileiras e cristais. Desenvolvidas pela arquiteta Thelma Amaral e pela designer Érica Aquino, as peças da Thea são exclusivas e transmitem fé. No sorteio de hoje será, então, de uma belíssima dezena de cristal benzida para usar no carro ou como chaveiro, abençoando mais ainda o dia do nosso ganhador. Olha só, junto conosco aqui também tem a Bolo Doce Brasil. Você que está sentindo aquele cheiro de bolo no ar, né, Rita? Uhum. Olha que delícia, já me presentearam com um pedaço do bolo de banana aqui. Um espetáculo, não quero outro pedaço, não porque não está gostoso, mas é porque está gostoso, senão eu vou querer um terceiro. E olha só, você que está em casa, não faz ideia da delícia que é os bolos da Bolo Doce Brasil. Você pode saber aí que a Bolo Doce Brasil é a primeira loja conceituada e especializada em bolos caseiros e saudáveis do estado do Paraná, gente. Os bolos são produzidos diariamente, sempre fresquinhos e feitos com ingredientes naturais, sem aditivos químicos, conservantes e livres de gorduras trans. Isso que é um ponto importante, hein, gente? Para você que quer saúde para sua família e não deixar de saborear as delícias da Bolo Doce Brasil. São 27 sabores deliciosos de bolos, incluindo a linha de bolos especiais para restrições alimentares. Olha só, você que gosta aí, tem alergia à lactose, bolos sem lactose, sem glúten e sem adição de açúcares, integral, 7 grãos e também veganos. Olha que especial, hein? Que espetáculo! Então a Bolo Doces Brasil está esperando você na rua Quintino Bocaiúva 912, no centro de Foz do Iguaçu. Faça uma visita, ligue, converse com toda a equipe da Bolo Doce Brasil. 3029-116 e 9933-2952. Ou se você quer conhecer melhor a loja, você pode acessar aí da sua casa agora, bolodocebrasil.com.br, ou então pela fanpage no Facebook, .com/ Bolo Doce Brasil. E continuam, né, os participantes do nosso programa aqui, os parceiros do nosso programa. A Luciana trouxe aqui, Rita, agora bombando aqui, Facebook, as mensagens, WhatsApp, muita gente participando aqui para ser sorteada hoje no nosso programa. E hoje temos também uma nova parceria no programa, né, que é a Imperador Acessórios, que trabalha aí com semijoias, joias e relógios femininos e masculinos. O contato, então, da Imperador Acessórios é pelo WhatsApp 45994688879. Hoje, a Imperador Acessórios está trazendo para nós aqui, para sorteio, uma corrente feminina de prata com pingente cravejado de zircônia. Então, aí, Márcio, se você quer fazer aí uma boa ação aí, né, com alguém, com a esposa ou com a namorada. Então, participe aqui do programa Histórias e Memórias, a Imperador Acessórios sorteando, então, conosco aqui uma corrente feminina de prata. Muito bem. Junto conosco também tem aqui a Academia Derion Cipalc AMK. É o primeiro workshop de defesa pessoal feminina. As aulas práticas de técnicas de defesa pessoal e também técnicas de concentração e meditação para controle da ansiedade. Isso aí é na hora que a mulher for repelir qualquer agressão, ou seja, de uma situação, né, ela vai se concentrar e ela vai dar no ponto certo, né? Mas lá que ela vai aprender. Uhum. Mas não é violência, não, é defesa pessoal, gente. Não é para sair dando pancada em todo mundo. Verdade. Presta atenção, porque a Aderion também é uma academia conceituada, né? É, com pessoas preparadas que vão ensinar aí técnicas de defesa pessoal feminina. As aulas práticas, né, traz aí, então, esse controle no dia 10, 12 e 14 de agosto, das 7 horas da noite, das 7 às 9 horas da noite, na sala 1 do pavilhão da Igreja São João Batista. As inscrições com o professor Edson. É Edson B.A. mesmo? Isso, é o B.A. Pelo telefone. É o B.A.? Uhum. Né, da é a cara do B.A. O B.A. do Esquadrão. Uhum. Próprio. É a cara dele. Misericórdia. Aprender mesmo. Atenção, mulheres, você vai aprender de verdade. Pense duas vezes antes de mexer com uma mulher agora, né? Nem duas vezes. Nem pensamento. WhatsApp. Uhum. Anote aí o WhatsApp para você, mulher, que quer aí aprender técnicas de defesa pessoal feminina. 45-9903-4632. É só. E o sorteio acontece no dia 9 de agosto aqui na Transamérica. São duas, né? São dois. Dois sorteios, ok. Dois sorteios. Que beleza, que beleza. Vamos continuar aqui mandando os nossos abraços, Rita Araújo. O pessoal pede pra gente mandar abraço. A rádio é bacana por causa disso, né, Neve? Então, Charles e a Thelma, nossos amigos aqui de Foz do Iguaçu, o Thiago e a Érica, o Neuvi, a Naura, o Carlos e a Fátima lá de Maringá, que todos os domingos acompanham o nosso programa através da NET, a Neida e o Bruno de Cascavel, o Ademar do Morumbi, bom dia, Ademar. A Tati e o Júnior aqui da Paróquia São Paulo Apóstolo, a Maíra Prush, bom dia a todos os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes. Neve. Olha só, olha, recebendo Opa. Visita que cheirosa essa menina. Bom olha dia, lá. Bom dia. Vamos chegando aí. Sempre cabe mais um Sim. no nosso programa, né? E hoje é o dia ideal para essa menina, né? Porque tá aqui a publicitária, ela tá cursando. Você tá cursando o quê? Jornalismo. Então ela já vai ver esse ladinho bom aí. Já é uma aula prática uma aqui, aula né? Uma aula prática. É um ponto de vista diferente, mas é bom, porque ela gosta de rádio, viu, Neve? Então, como é o nome dessa menina, Samela? Vitória Leite, linda menina aqui, essa sim realmente é a mais jovem. A mais jovem que nós já entrevistamos aqui no nosso programa. Que beleza, deixou um perfume aqui no estúdio, ela maravilhoso, pode ser seja neta, bem-vinda. Né, dos nossos entrevistadores, sim, né? Netas, bisneta dos nossos entrevistadores. Aff, Maria, agora foi longe, hein, Pegorari? Foi. Mas nós lembrávamos aqui de uma pessoa muito importante nesse ramo da comunicação de Foz do Iguaçu, né, até no intervalo, quando o Márcio passou as músicas, que foi o Toninho Cirilo. Eu acho que foi uma pessoa muito conhecida na cidade. Eu mesmo que cheguei aqui em Foz do Iguaçu em 2003, né, no Parque Nacional do Iguaçu, conheci ele pessoalmente, muitas vezes foi lá no parque, fizemos algumas ações juntas. E a Neve parece que trabalhou também com o Toninho Cirilo, né? O que você lembra dessa figura carismática de Foz do Iguaçu? O Toninho era uma figura mesmo. Eu trabalhei na TV Cataratas, né? Ele era o sócio local do seu Roberto Marinho, né? Ele era o sócio local. E ele se envolvia em tudo. Ele se envolvia... A gente tinha concessão aqui, os dois primeiros anos da emissora, ela foi lá perto da CIF, uma casa que tinha lá, foi improvisado, foi o tempo, então ficava lá o jornalismo, ficava lá a produção comercial, o administrativo, e a transmissão era lá na depois da Vila A. Então a gente fazia um trajeto ali, e a construção onde ela está hoje, TV Cataratas, que é ali perto do fórum, né, na frente do fórum, foi junto com... O Cirilo, ele se envolvia em tudo. Ele acompanhava o passo a passo da construção. Ele era um apaixonado por comunicação. Herança da mãe, né, Rita? Sim, sim. A Dona Rosa. A Rita conheceu ele bastante pessoalmente, né, Rita? Ah, ele me pedia, me chama de padrinho. Ele que me convidou para fazer a primeira voz feminina em FM. Na rádio. Da FM 97, fui eu. Uhum. Ele estava em todas. Uma pessoa realmente contribuiu muito, né, para as comunicações em Foz do Iguaçu. Saudades, né, do nosso amigo Toninho Cirilo. Neve, essa consideração que você fez, né, da sua chegada em Foz, que era um momento se iniciando a publicidade em Foz do Iguaçu. Como que você enxerga hoje isso, né? Nós acabamos de falar agora da TV Cataratas, da RPC, com prédio próprio, com transmissão ao vivo daqui para jornais do Brasil todo, assim como outras também, né? SBT, enfim, todas as empresas aí de televisão, as maiores, né? E muitos, nós sabemos que Foz do Iguaçu também tem muitos profissionais da área de comunicação, principalmente, né? Como que você vê esse atual momento de Foz do Iguaçu, até que também vindo outras universidades, outras faculdades aqui para a cidade? Então, o período que eu fiquei fora, os 6 anos que eu fiquei em Curitiba, eu saí daqui, tinha uma realidade, né? Não existiam agências, quase não existiam produtoras. As agências que existiam não trabalhavam com mídia eletrônica. Fui para Curitiba, 6 anos que eu fiquei fora, quando eu voltei era uma outra realidade. Foz do Iguaçu, assim, tinha muitas agências de propaganda, várias produtoras já trabalhando, e bacana, assim, sabe? O pessoal se mexendo. Na sequência mesmo começou o polo educacional mesmo, né, daqui, e criou uma outra realidade. Hoje eu vejo Foz como uma grande lançadora de talentos. Você pode ver quem passa por aqui. E isso eu senti quando eu fui para Curitiba. Como eu trabalhava na emissora e, gente, fazia tudo na emissora mesmo, tudo. Se precisasse fazer câmera, fazia câmera. Se precisasse... qualquer coisa, do roteiro até colocar o material no ar, era capaz de fazer. Então, quando eu cheguei em Curitiba, e foi esse o motivo pelo qual eu entrei assistente de uma produtora e saí contratada, foi porque exatamente eu tinha uma postura de quem sabia fazer tudo e não ficava esperando. E isso nos grandes centros não é assim. Você vai lá, o cara que mexe com o cabo, ele só mexe com o cabo. Querem ser especialistas, né? Não, ele só faz aquilo. Ele não faz absolutamente mais nada. Então, quando vem uma pessoa que sabe se mexer em todas, que sabe desde ligar o fio até colocar o material no ar, eles ficam meio assim... num primeiro momento, algumas pessoas ficam, o que essa pessoa está fazendo, né? Por que ela está fazendo tudo isso? E já o empresário adora, né? Porque ele consegue visualizar ali alguém com iniciativa, né? Ele vê uma pessoa que tem um potencial bacana. Então, isso é uma coisa que eu acho que quem passa aqui por Foz, que trabalha aqui, acaba tendo essa escola. E aí a gente vê todo mundo que passa por aqui. E Foz é cabeça de rede, né? De notícia. Essa área de jornalismo, principalmente, sei que não é a tua área específica, né? Mas nós vemos os repórteres, o pessoal de imprensa que passa em Foz do Iguaçu, e aqui tem uma imprensa muito volumosa, vamos dizer assim, né? Tem muitas notícias, né? Que saem aqui da fronteira todo dia, notícias nacionais, internacionais. E nós costumamos ver esses repórteres desfilando aí por grandes emissoras, cenário nacional, né? Então, isso realmente saiu aqui de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu mexe muito, né, com essa questão. E na área da propaganda também. É que o pessoal do jornalismo, a gente vê, né? O cara está com a cara na emissora aqui, ele está com a cara na emissora do Paulo. Uhum. É a Patrícia Taufer, né? Quanta gente, assim, essa Patrícia foi o que me passou agora. Mas, assim, na área de publicidade também. Para você ter uma ideia, o filho de um colega radialista de vocês... Oh, e que, aliás, é irmão do meu sócio também, o filho do Anésio Gonçalves, o Juliano César, ele é... Se a gente fosse dizer assim que tem uma seleção de publicitários, a seleção brasileira de publicitários, ele está lá, ele é tipo assim, o Ronaldinho... Bam, bam, bam. É um dos caras... Olha que bacana. É, já ganhou vários... prêmios internacionais, Cannes, ele já foi premiado... Também, ele saiu daqui, ele passou pelas rádios, trabalhou na rádio, trabalhou comigo na TV, trabalhou comigo em agência de propaganda, foi para São Paulo também. Agora, umas duas semanas atrás, o Diogo, que veio para cá, a gente fez o Festival de Comunicação, e chamou o Diogo. O Diogo hoje trabalha no Rio de Janeiro. Ganhou também o prêmio máximo de Cannes na área de ação de mídias sociais. Olha que bacana. Foz do Iguaçu é um laboratório, né? De mídias sociais, não sei se eu não estou falando besteira. Ele ganhou com uma ação específica que eles fizeram no metrô. ganhou Cannes, ganhou o prêmio máximo. Mas então, né, podemos chamar a Foz do Iguaçu de um grande laboratório? É um grande, é um polo lançador de talento, sabe, mesmo. Que bacana, que bacana. E assim, eu mesma, quando eu fui para Curitiba, quando eu voltei para cá, no meu período em Curitiba, eu tive várias propostas para ir para centros maiores, para ir trabalhar em São Paulo, não fui de, porque eu não queria mesmo, não queria mesmo aquela qualidade de vida que se tem em São Paulo. E que, quando eu voltei para cá, quando eu voltei de Curitiba para cá, foi principalmente por causa da qualidade de vida. Eu acho que a gente aqui em Foz do Iguaçu é muito privilegiado. Uhum. Tá ouvindo, Vitória? É muito. Tá ouvindo? A menina de São Paulo, né? Tá ouvindo. Ouve bem. Se informa e vem correndo para cá. Campo de trabalho aqui também, né? É desafiador, né? Nossa. Acredito que é um desafio profissional, né? Para qualquer pessoa. E Foz é atípico mesmo. Aquilo quando a gente fala é Foz é atípico. É mesmo. A gente tá numa fronteira. O ritmo que a gente tem daqui é da capital paulista. É louco. O nosso ritmo é muito doido. Não é uma cidade que você... Por exemplo, eu acho Curitiba mais tranquila que Foz. Uhum. A Curitiba interessante, é né? mais tranquila do menos que colorida. Foz do Iguaçu é louco. Essa coisa da tríplice fronteira. Acontece alguma coisa aqui em Cidade de Leste? É. Já é notícia nacional? Ou a empresa que está ali quer... procurar Neve, os seus eu clientes. Eu acho assim, Pegorari Neve, São Paulo é a nossa Nova York, ok. Mas eles não têm aquele atravessar para a Argentina, para tomar aquele café, ou comer aquele chouriço e pau-a-pau, ou para o vinho, ou o Paraguai fazer as compras. Eles não têm isso lá. Paraguai que... E eles não têm as cataratas, que é com o mais certeza. Importante. Não tem as cataratas do Iguaçu. Assim, e você olha assim, a própria adaptação que Foz está vivendo, eu acho que um momento que é muito bacana também, ali o Paraguai, a gente vê Cidade de Leste, a forma como eles estão se mexendo, profissionalizando arquitetonicamente, mais também, eu moro assim de frente para o Paraguai, eu moro ali no comecinho da, quase no começo da Beira Rio, a minha visão é do Paraguai. Inclusive, cara, providencia ali, né? Ali, é difícil de parar na agência da Neve ali. Tirar na moedinha, você providencia um estacionamento ali. Mas o que eu vou fazer? Não, abriram, gente, ali abriram uma rua onde não tem rua. Aquela rua de acesso à Avenida Beira-Rio ali pelo centro, não existe. Aquilo aí foi uma invasão. Invadiram para fazer um acesso ali... E aí asfaltaram a invasão. Que chique. Pavimentaram. Não, pavimentaram a invasão. Aí o que acontece? O meu bairro ali, que era para ser super calmo, super tranquilo, é carro indo e vindo. A hora que abre e fecha, eu sei direitinho, a hora que começa a funcionar o Paraguai, a hora que para de funcionar o Paraguai. Qualquer dúvida é só na Dowitch Publicidade. Não, e assim, a visão que eu tenho dali, então, aquela é de Miami. Você olha aquilo ali, sério, eu consigo visualizar hoje, eles deixando... Acho que o primeiro passo que eles deram foi mexer naquele centrinho ali. Eu acho que a gente começa a visualizar uma outra realidade ali. Eu conversei com alguns empresários de lá e eles têm mesmo essa visão de que ali pode ser uma outra história. O boom imobiliário que a gente vê ali um pouquinho adiante, se você passar ali do centrinho de Cidade de Leste, tinham prédios lá que estavam parados há mais de 20 anos. Se você olhar, está tudo ocupado, está absolutamente tudo ocupado, construções e construções, e assim você vai, o próprio caminho até Santa Rita, o que a gente vê ali é uma outra realidade, a gente vê um país ali pulsante. Eu acho que isso vai alterar muito a nossa realidade daqui, como, na verdade, assim, a gente altera a realidade deles, eles alteram a nossa o também. Tempo todo. E não é só Cidade Leste, Pegoraro, você, pelas fotos, a gente vai observando, né, o que cresceu Presidente Franco. Meu Exatamente. Deus, é uma coisa... Você lembra, eu lembrei da entrevista que nós fizemos aqui com o professor Pablo, né? Isso. Que falou do Paraguai, Paraguai sem Cidade Leste, né? O Paraguai além da Cidade de Leste, né? Quer dizer, um país que está crescendo muito, né? Na agricultura, na indústria, em tudo, né? Santa Rita. É uma loucura. Realmente. Quem nunca foi para a feira, né? Tem que ir uma vez lá para sentir o que é a realidade econômica que esse país está vivendo. E o comércio aqui mesmo de Cidade Leste também, a gente vê essa preocupação, né, com o atendimento aos clientes, preocupação com reformando suas estruturas, fazendo boas publicidades, né? Eu acho que isso também mexeu muito, porque o perfil desse comprador mudou, né, Neve? Então, aí vem que você é especialista, a estratégia, né, de mercado para atingir esse novo cliente, né? Quer dizer, ainda dentro dessa da conjectura arquitetônica mesmo, né? Você pega, por exemplo, a Argentina também, nos últimos anos, quantos hotéis de rede que surgiram ali? São mais de 10, né? São mais de 10 hotéis. São mais de 10 hotéis de rede. Preocupou até o setor hoteleiro de Foz do Iguaçu, né? Começou também a se mexer, a reformar, a criar novos pacotes, novos turismo também na cidade, porque a Argentina chegou... Pesado, chegou chegando, né? Chegou, né? Chegando com a sua rede hoteleira então, nova. Assim, quando você observa, então, hoje é Foz do Iguaçu, a gente tem uma realidade que não é de Foz do Iguaçu, é do destino Iguaçu mesmo, né? É uma tríplice fronteira hoje que a gente está falando numa metrópole, né? Não é uma cidade. E apesar de tudo isso, a gente tem uma qualidade de vida do interior. Vamos pegar os dois pontos mais longos de Foz do Iguaçu, Cataratas e Itaipu. Eu de moto eu faço em meia hora, atravesso de boas, tranquila, sem correr, sem fazer loucura, tranquila. Que outro lugar do mundo, gente, eu posso 5 minutos para começar o filme marcado, né? Eu saí de casa, vou até, estaciono, compro minha pipoca... Sento e pego o filme começando. Nossa, isso. Beleza, né? Uhum. É, Márcio, o Márcio concordou, né? Já fez isso. Nós temos aí música, dona Rita? Vamos de música, porque hoje tá pedindo, né, Neve? Olha que lindo. Hoje eu me inspirei, eu, Samela, né? Só que eu fico aqui, ó, dele trocar. Vamos lá, Ed Gorme e Trio Los Panchos, Piel Canela. Histórias e memórias. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp 45 8828 2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. De segunda a sexta, a equipe 10 do rádio é escalada para informar tudo sobre o mundo esportivo. Papo de craque Transamérica, de segunda a sexta, às 18h. Oferecimento: Taco. Pensou Jeans, pensou Taco. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Dourado Pesca Esporte, na República Argentina. Destro Macro Atacado, na Vila Portes. Casa Nissei, líder em eletrônicos no Paraguai. Shop Brahma, o sabor de ser mais. Você encontra na Mondaí, distribuidora de bebidas. Beba com moderação. Miolar Alimentos, porque o importante é ser feliz. E Autoescola de Brito, formando condutores com consciência. Transamérica. Transamérica. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Então, gente, pegoraram só uma parte aqui com você e com a Neve. Eu vou chamar essa menina, nossa, a Vitória, a nossa visita aqui, a Vitória Leite, que está cursando lá em São Paulo, papapá. Ela vai contar para vocês aí. Olha lá, Vitória, o um microfone especial para você. Já está lá, ó. Especial para você, Vitória. Então, bom dia. Dá um bom dia aqui para Histórias e Memórias. Bom dia para Histórias e Memórias. Eu sou a Vitória Leite, de São Paulo. Eu faço jornalismo na Casper Libero, em São Paulo. Só que eu sigo uma linha mais diferente do programa. Eu faço jornalismo esportivo. Estou trabalhando na Federação Paulista de Futebol. Olha que coisa diferente, tô bem, né? Estou bem rouca. Eu estou acostumada com rádio, mas eu estou bem rouca. Não estava muito preparada para essa entrada. Não, aqui ali. Chegou a visitar aqui o programa Histórias e Memórias. Tem que comparecer, né? Tem que falar um pouquinho para nós aqui. Fazer parceria com a gente, né? Não. E você, Vitória, estudou aqui em Foz do Iguaçu, ficou um tempo aqui fazendo os seus estudos e agora está em São Paulo, é isso? Isso, estudei aqui até o segundo ano do ensino médio, aí fui para São Paulo, fiz terceiro ano, fiz cursinho, entrei na faculdade e agora estou lá. E você está fazendo comunicação também? É, jornalismo. Jornalismo, qual faculdade você está fazendo? Na Casper Libero. Ah, sim. E está interessante, está gostando? É. Então, na verdade, eu começo oficialmente agora em agosto, mas já fui fazer um tipo de teste e, assim, é o que eu quero, a área esportiva, né? Mas eu tive uma experiência na rádio, eu trabalhei na Gazeta AM lá e aí eu trabalhava com um estilo de mesa redonda todo sábado, mas acho que agora é um pouco diferente, eu vou trabalhar com acompanhamento de alguns times do Campeonato Paulista. Que maravilha. Você, Rita, que gosta de futebol, né? Você viu como, felizmente, tem outras mulheres que seguem esse campo também. E logo também. Essa menina que eu adoro, amo de paixão, né? Mas tá bom. Felicidades pra ela, né, Neve? E deixa eu perguntar pra ela se ela pretende um dia, quem sabe, voltar pra Foz do Iguaçu, né? Profissionalmente falando. Ah, eu não sei. Eu gosto de jornalismo esportivo. Eu acho que aqui ainda é um campo meio não explorado. Então, de repente, talvez foi para trazer uma nova perspectiva, por que não? Olha, que bacana, muito né? Que bacana. E eu queria saber da Vitória, porque o pessoal da idade dela, ela não é muito da idade do rádio, né? Verdade. Ela já é de uma outra geração. E como que surgiu essa paixão tua pelo rádio, Vitória? Então, na verdade, na Casper a gente tem a ideia de começar a estagiar a partir da primeira semana de aula. Então, a gente foi, juntou um pessoal da turma e juntou uma mesa para poder fazer a rádio. Mas toda semana tem uma rotatividade, assim, de turmas e tudo mais. E aí a gente tem a experiência da rádio. Eu acho que a rádio é mais legal porque, justamente por ser essa sensação do ao vivo, de você tá ao vivo, você tem que fazer acontecer. Então é diferente, existe uma produção, mas ao mesmo tempo você tem uma liberdade muito maior do que tem na televisão e a gente acaba cuidando do programa e fazendo do nosso formato. Eu acho que isso é o legal. E lá é unânime, todo mundo que está fazendo jornalismo comigo no primeiro ano adora a rádio. Olha que bom, que beleza, que né? Bom. Que venha essa nova geração, né, Rita? E aí, Neve, o que você acha disso tudo? Você como uma professora, Neve? Seus alunos são assim também entusiasmados como a Vitória, Neve? São, tem alguns que são bem entusiasmados. Toda turma tem espaço, tem tudo, né? Como na vida real, né? Tem gente que é mais dedicada, tem gente que é menos. Eu acho que, assim, na publicidade, a rádio ela é um pouquinho relegada. Eu acho que, assim, não se vê com a seriedade que deveria se ver. As pessoas, elas acham que a rádio já é uma coisa ultrapassada, quando é exatamente o contrário. Hoje tem um retorno da rádio de uma forma como um veículo mais rápido, não é verdade? Concordo. Porque, assim, o web é bacana, as mídias sociais são fantásticas, ninguém nega o valor, só que, da mesma forma, é tudo muito rápido e líquido. Se desfaz, né? Ao mesmo tempo, do líquido indo para o gasoso, né? Quase se desfazendo no ar. E a rádio não. O rádio em si, né? O rádio em si, ele, além de dar uma base bem bacana, de ter essa coisa ao vivo, porque você está falando aqui, e a pessoa está ligando ali, já está te dando o retorno na hora, de uma outra forma. Eu acho que ele é mais concreto do que as mídias sociais, né? Ele deixa um recalque, uma memória muito maior e está sendo redescoberto como grande veículo de novo. Acho que em São Paulo está tendo uma ação em todas as rádios para divulgação, para que elas se unam para mostrar força de novo. Então tem algumas ações que elas estão fazendo em conjunto. Acho isso bem bacana. Muito bom, né? E essa área que a Vitória também escolheu, né? Do jornalismo esportivo também, é uma área que cresce muito também, né? Nós estamos essa semana aí vivendo o Pan, né? Pan-Americano, o Brasil ali em terceiro lugar disputando medalhas, né? Com Canadá, Estados Unidos. Então, realmente os esportes vêm crescendo no Brasil, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Vitória. Fica à vontade. Com relação, assim, porque a gente ouve muito o relacionamento entre boleiros, né, e meninas jovens, bonitas, As Maria Chuteiras. As Maria Chuteiras, né? Ela é bem famosa, né? Você já está convivendo com eles, assim, eles respeitam uma menina tão jovem, tão, uma profissional tão jovem no meio como profissional mesmo, ou você tem que se colocar ainda? Eu acho que o mercado de trabalho da mulher no... Quer dizer, o papel da mulher no jornalismo esportivo é um pouco delicado, sim, porque a mulher ainda está tentando ganhar força como algo que é relevante, tão relevante quanto os homens. Até eu acho assim, não estou dizendo que existe uma hierarquia no esportivo, mas eu acho que a mulher consegue ter uma visão, uma sensibilidade diferente dos homens para ter visão de jogos, enfim, das modalidades em si. E eu acho que, na verdade, eu já tive algumas experiências de trabalhar junto com assessoria de jogador de futebol. E, assim, vai muito de jogador para jogador e você tem que saber se impor. Eles aprendem, tipo, eles entendem que a gente está lá para isso. Mas é claro que, querendo ou não, acaba acontecendo de ouvir algumas coisinhas ou outras. Mas eu tenho certeza que isso vai acabar mudando porque as mulheres estão com força no jornalismo esportivo. E estão para crescer agora. Inclusive, eu fui num congresso que estava falando sobre a inovação da Olimpíada em 2016 na televisão e falou bastante, eu espero ouvir falar bastante das mulheres, que o ouro vai ser do Brasil, eu tenho certeza, mas vai ser muito mais por parte das mulheres, até para elas estarem se preparando ainda mais. E acho assim, tô torcendo muito para elas ganharem espaço, não só no jornalismo em si, mas também na cena esportiva, que a gente esquece um pouco e dá muita atenção para o masculino. E acho que é por isso que precisa ter um olhar feminino no jornalismo esportivo, para a gente conseguir trazer as duas áreas em voga. As duas áreas em voga com o mesmo peso. Eu espero que consiga um dia. Que bom, que maravilha, né? Agradecer. Obrigado, Vitória Leite. Queremos que você continue com a gente aqui no nosso estúdio. Obrigada. O programa, nosso programa Histórias e Memórias é ao vivo, todo domingo, das 10 ao meio-dia. E se você quiser se despedir aqui dos microfones, né? Isso. Uhum. Fique à vontade. Ai, gente, obrigada pela participação. Foi bem de surpresa, mas eu gostei bastante. Como eu disse, rádio é meu coração. Mas é isso aí, o programa tá muito legal e eu espero que vocês continuem sendo ouvintes fiéis. E é isso. Obrigada, Vitória Leite, pro Histórias e Memórias. Valeu. Obrigado, valeu. Você viu só, Rita, que bacana, né? Essa geração surpreende a gente, né? Verdade, surpreende mesmo. Né, Neve? Que bacana isso? Muito legal, muito legal. Eu queria sangue novo. É, eu queria continuar aqui com a Neve, vamos explorar um pouquinho mais ela aqui, né, que tem todo esse conhecimento dessa área na nossa região também, que é muito importante. Eu não posso deixar de perguntar, Neve, sobre a Itaipu Binacional. A Itaipu tem um papel muito grande, né, em todos os sentidos, né, maior geradora de energia do mundo, enfim. Para Foz do Iguaçu, ela tem um papel crucial, muito importante. E nessa área também de mídia, nessa área de publicidade, nós sabemos que ela é muito forte, muito atuante, né? Como que você vê, talvez, existe um comparativo assim, antes da Itaipu, depois da Itaipu também, porque vários setores têm essa comparação. Foi um ciclo econômico muito importante, Foz do Iguaçu, a construção, enfim, da Itaipu, né? Dentro Verdade. Da tua área de atuação, isso muda alguma coisa, mudou? Ah, verdade, acho que a Itaipu, tanto para o bem como para o mal, né? Todos os sentidos, né? Tanto para o bem como para o mal, ela foi, assim, divisor de águas, literalmente, né? Não dá para esquecer dela, porque ela está aí presente mais do que nunca, né? Não tem como esquecer. Era uma cidade que Foz do Iguaçu acordou com uma população X, ela foi dormir com uma população X e acordou com outra, né? Exatamente. Quando acabou a construção, ficou rescaldo, né? E a gente tem aí hoje barrageiros que vieram para cá que seus filhos, seus netos nunca mais vão embora daqui. É, assentaram o chão aqui e é aqui que estão construindo a sua história, né? Na área de comunicação, eu acho que é visível isso para todo mundo antes e depois do SAMEC, né? O SAMEC é filho verdade. Da terra, né? Uhum. Então ele tem uma outra visão. Conhece a realidade, né? Ele é daqui, né? A história, como quando a pessoa conhece, né? Por isso é tão importante você ter uma memória, né? Você ter uma história tão forte. Quando a pessoa conhece, ela trabalha com uma outra realidade. Eu acho que é a história do SAMEC. A gente tinha antes o Dr. Euclides, né? E a comunicação era uma coisa mais distante da gente, né? A gente tinha ali na supervisão comercial o Hélio, né? E que muito legal, ele muito bacana, mas não era a mesma realidade. Por postura, eu acredito que dá direção mesmo isso. Porque como a gente observa hoje, tem uma aproximação muito maior. A própria missão, né? A missão da instituição mudou, né? Eu acho que ainda tem um caminho a percorrer, assim, porque eu acho que isso em todas as áreas. A gente tem o iguaçuense, ele tem uma coisa que, como é que eu vou dizer isso de uma forma delicada, mas ele é muito pouco bairrista, né? Valorizar mais, vender melhor o peixe. Ele é muito pouco bairrista, tipo assim, ao mesmo tempo eu acho bacana o mundo ser globalizado, mas tem coisas da realidade de Foz que só quem está em Foz conhece. E a gente sabe que uma empresa tão grande como a Itaipu, ela tem que ter de verdade uma grande agência atendendo. Isso a gente não discute. Mas tem muita coisa que a gente pode contribuir, sim, aqui. Tem muita coisa que a gente pode fazer de um jeito único aqui. Eu acho que ainda tem um caminho para Itaipu percorrer, de aproximação ainda, de contato. Acho bacana. Acho que se abriu muito. Mas ainda tem espaço para a gente conquistar lá. Ainda tem. E isso depende muito da gente. Não estou dizendo que tem que ser só de lá para cá. Depende muito da gente, nós profissionais de comunicação, nos colocarmos como capazes de. Nós podemos sim, nós estamos ali, porque eu acho que existe essa abertura. Eu cheguei de São Paulo ontem de manhã, ontem à tarde, e estava no mesmo voo que eu estava o Jaime Lerner e a Dona Fanny. E na porta do aeroporto estava esperando lá, era o Samek esperando os dois. Então, assim, e o Samek, onde ele vê, ele é de uma gentileza e de uma educação, né? Ele nunca deixa de cumprimentar, ele nunca deixa de falar. Ele tem uma memória que eu acho que é de elefante, porque exato, ele lembra da gente, né? E é uma pessoa que fala bem de Foz do Iguaçu também, em todos os lugares que vai, né? Pelo mundo todo, né? Eu acho que ele é um apaixonado por... É verdade. Por aqui. Então, a gente tem essa liberdade de chegar e conversar com ele, de poder falar. Acho que é isso mesmo, né, Rita? É importante a gente ressaltar, Itaipu Binacional foi um marco, né, de desenvolvimento aqui para a região, assim como são as Cataratas do Iguaçu também, o Parque Nacional do Iguaçu também passou por modificações também a partir do ano 2000 também, hoje recebe um número grande de visitantes, né? 1,5 milhão de visitantes por ano, Foz do Iguaçu está recebendo. A Itaipu também se abriu para o turismo, né? Que foi importante também. Estamos vivendo aí o mês de julho, que é um mês muito importante para Foz do Iguaçu. É o segundo mês do ano que mais recebe turistas, né? Primeiro janeiro e depois julho. Então é importante isso para a cidade. Nesse voo, voltando ontem, o piloto resolveu passar sobre Itaipu. E coisa linda que está aquele vertedor. Há muitos anos a gente não via ele, às três, aberto, né? Todo né? aberto. Uhum. E uma brutal, assim, os turistas dentro, assim, todos com os olhos arregalados. Meu Deus! E é isso, eu digo assim, o tamanho disso, eu digo, é gigante. E maravilha. Ficam encantados, encantados mesmo. É interessante, assim, as cataratas... A Cataratas, né, a Sociedade Anônima, ela já nos abriu mais para o pessoal da comunicação, para a gente. Tenho a honra de dizer que nós somos a Duit, a empresa que eu trabalho, é a agência que atende a Cataratas S.A. Mesmo agora, nesse processo de troca, né, de direção... Atual administração. Isso, da administração, a gente continua atendendo... Vamos agora, ainda estamos agora, mas vai passar por um processo de novo. Não sei exatamente como vai ser, mas é bacana. A gente conseguiu trabalhar o último ano inteirinho. Um orgulho danado de fazer parte, sabe? Porque, assim, você realmente se sente trabalhando dentro da nossa marca maior. Para um publicitário estar trabalhando com a nossa marca maior, que são as cataratas... É muito bacana. Muito cada peça que a gente cria lá dentro... E aí são muitas peças voltadas... O nosso trabalho é trabalhar com as peças voltadas para a comunidade. Então, é o Luau das Cataratas, que foi um produto sucesso, novo, né? Criado dentro dessa visão de vamos abrir os espaços, né? Vamos trazer aqui para criar um novo. Porque o turista ele tem que coincidir estar aqui nessa data. Agora, a gente que mora aqui, não, a gente pode se programar, né? Oh, vai ter luau. Tem lua cheia? Provavelmente vai ter o luau, né? Vai ter. Então é só você se programar e ir. E você falando isso, eu lembrei também agora que também foi feita a licitação do marco, né? Das Três Fronteiras, o Espaço das Américas, e a empresa vencedora foi a Cataratas do Iguaçu S.A. Então vai ter mais um empreendimento aí em Foz do Iguaçu por uma empresa também que já está atuando aqui também na cidade, né? Sabe, eu tenho um sonho, assim. Eu, quando eu comprei, onde está a minha casa e minha empresa, hoje ali a Duit, ela é de frente para o rio. Eu tenho um sonho ali de ver a nossa costaneira, né? Da forma como eu vejo na Argentina. Sabe, fato ocupada para turismo, para a comunidade, para a gente estar caminhando ali. Todas as cidades do mundo se viram de frente para o rio, né? Não é possível... A Argentina já se virou para ali. Não é possível que a gente continue de costas, né? Esse talvez seria teu projeto de atual, de futuro, ou atual, vamos dizer assim, para Foz do Iguaçu? A Beira Rio ou a Costaneira? Ou... Exato. Meu sonho é ver... Eu tenho duas coisas, na verdade. Que é essa, ver a Costaneira ocupada, de fato, por gente de bem. Por pessoas do bem, né? Que estejam fazendo uma coisa bacana. Porque, assim... Você vê, ela é ocupada, a nossa costaneira, sim. Mas por gente que não é do bem. Né? Irregularmente. De uma forma irregularmente e ilegal. Então, enquanto a gente não ocupar do jeito bacana, por gente do bem, vai ser assim. Porque o espaço está ali, as pessoas estão ali. E o segundo era eu poder entrar, de fato, nas cataratas. Sempre que eu quisesse, porque eu moro aqui sem precisar pagar. Tem lá uma entrada Preço diferenciado para morador, né? Mas esse preço diferenciado, se você pegar para uma família, Foz do Iguaçu é uma cidade onde 80% da população é CDE. Vamos pegar uma família com 4 pessoas, papai, mamãe e 2 filhinhos. Papai, mamãe e 2 filhinhos já dá uma grana para entrar lá dentro. Mas o transporte para chegar isso, até lá, etc. Então, quer dizer assim, não é a nossa realidade para ele ir, para a gente ir sempre. E a memória que eu tenho das cataratas é das pessoas, da história, né? É das pessoas indo fazer piquenique lá dentro. Verdade. Inclusive, nesse livro aí, você vai ver bastante fotografias nesse sentido, O piquenique nas cataratas, né? Porque, o acampamento. Assim, ó, cataratas é o meu barigui, né? Exato. É o meu ingá, é aquilo. Só que, assim, eu pago impostos aqui, eu pago meu IPTU aqui, eu produzo aqui, eu gero empregos, eu gero lucros aqui. Então, eu gostaria de ter o direito de ter uma carteirinha como morador, dizer, eu entro a hora que eu quiser para eu poder... Porque, assim, isso faria com que todos os moradores de Foz, de fato, conhecessem, amassem e sentissem como seu aquilo. Eu acho que até atualmente tem uma oportunidade boa para isso, porque o parque vai retomar o seu plano de manejo, né? Vai ser iniciadas as discussões de revisão do seu plano de manejo. No plano de manejo que foi feito lá em 1999, 2000, ele constava que deveria ter um desconto, né, para moradores, não só de Foz do Iguaçu, mas do entorno do parque todo. Então são 14 municípios, né, que tem no entorno do parque. Mas pode-se começar essa discussão, esse trabalho aqui na cidade, talvez Foz do Iguaçu não ser cobrado o ingresso. Isso acontece, Rita, na Argentina. O parque da Argentina, as Cataratas do Iguaçu, não cobram o ingresso daquele morador ali de Porto Iguaçu. Olha, ele é isento do valor do preço. Né? Quem sabe levarmos aí essa discussão Argentina. A cabo. Olha, né? Só. Nossa, teve uma época que eu conversei com o Adélio, né? Sim. Sobre isso, e o Adélio falou assim, Neve, pela nossa vontade, a nossa postura seria que isso fosse possível, sim. O problema é a federação. A legislação, que para você mexer com isso com a federação é um outro projeto. E aí entra a nossa necessidade de ter, a gente faz Iguaçu uma cidade federalizada, né? E a gente não tem um deputado federal para levantar uma bandeira como nossa essa. Nossa representação, né, política é muito aquém, né, da realidade. E isso precisa de um deputado federal, não tem. Quer ver um exemplo assim? Em qualquer outro lugar do mundo, qualquer outra cidade do Brasil, tem coisas que um projeto de vereador vai resolver. E nós aqui, qualquer coisa do tipo, precisa de um projeto de deputado federal. Então, aí a gente tem a realidade de, para fazer um viaduto, a gente está numa situação que entrincheirado há 3 anos. Verdade. Acho que temos que aprender muito ainda, né? Não, tem municípios do tamanho de Foz do Iguaçu na nossa região, como exemplo Cascavel, não precisamos esconder, viaduto, né? E tem tanta infraestrutura e tantos deputados também, federais e estaduais, né? E Foz do Iguaçu, nós temos hoje 2 deputados estaduais e nenhum federal, né? Então, realmente, falta essa representatividade política. Em qualquer outro lugar, para você fazer um viaduto, é um projeto de vereador. Aqui é um projeto de deputado. Para você fazer... E a gente é cortado por rodovias federais, né? A própria Rodovia das Cataratas, a 469... É federal também. É federal, não a pode BR fazer... 277 a 277, ou seja, os rios... Os 2 rios são federais. É tudo. Quer dizer, a gente está ilhado e não um tem... Um parque nacional, uma Itaipu binacional, não é nem federal, é bi... E a gente não tem uma pessoa, não tem uma voz política para de fato tá podendo nos ouvir. Porque uma coisa a gente dizer assim, não, tal deputado vai nos ajudar. Ok, tal deputado vai nos ajudar. Mas dependendo a área que ele representa, ele representa outros interesses. Outros interesses. E aí acontece que nas eleições, vários deputados, vários políticos passam por aqui, né, arrecadando votos, né, retirando os votos daqui das pessoas que querem se eleger na cidade. Vamos lá? Você tem novidades para nós, Rita? Vamos dançar um pouquinho, né? Já que a coisa é... Vamos dançar estadual, municipal. Vamos de municipal. Não, internacional. Gianni Morandi, Não São Denho de Té. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Música.

Kellen Cristina, então ela está recebendo, né, do nosso programa Histórias e Memórias, uma belíssima dezena de cristal benzida da Thea Bijuterias, que ela pode usar no carro ou como chaveiro. E ela pode retirar essa dezena aqui na Rádio Transamérica Foz com a Luciana. Então, a partir de amanhã, segunda-feira, aqui com a Luciana, ela pode retirar aqui o seu brinde aqui na Rádio Transamérica. E não esquecer do registro, né? Aí nós vamos fotografar aqui, né? A Luciana faz o registro para a gente postar nas nossas redes sociais. E você também, Kellen, né? Quando você postar nas mídias, por favor... Histórias. Cita o nome do nosso programa, né? Histórias e Memórias. Isso já é uma dica da nossa entrevistada aqui, a publicitária, né? É verdade. Nós temos que aparecer. É verdade. É mesmo. E também aquele respeito pelos parceiros, né? Pessoal que está aqui só com histórias e memórias. Então vamos lá. E quem ganhou. Ai, gente, aquela. Essa do imperador ali. É uma. Pegoraro tem lá? Uma corrente de prata? É, o imperador, então, nosso novo parceiro, né? Com uma corrente feminina de prata, com pingente cravejado de zircônia. Olha que chique. Que beleza. E quem vai levar é o Robson Robinho. Ele escreveu aqui, eu quero ganhar essa linda corrente para minha namorada, ela vai adorar. Tá na mídia, então, namorada do Robinho, se você... Bem, né, a partir de hoje começa a cobrar dele, né? Então, você vai levar, que beleza, hein? Parabéns. E ela faz como para retirar? Ela também vai entrar em contato com a Luciana, porque a dona da Imperador vem aqui na rádio para registrar com ela e entregar. Ah, ótimo. A partir então, de amanhã... Vamos fazer o agendamento, então, a partir de amanhã com a Luciana aqui na Transamérica Foz. Ok. Quem ganhou agora o bolo doce? Ó a cara do Márcio. Ô, delícia, hein, Márcio? Será que vai para nossa casa o bolo doce, Márcio? Ah, Maria, o bolo hoje de banana tá matar o guarda na esquina, acabou, né, Neve? Acabou com a minha dieta. Tá louco. Quem ganhou... Foi Terezinha Barros. Terezinha Barros. Ela vai retirar, então, o bolo lá, né? Na Bolo Doce, lá na rua Quintino Bocaiúva, 912, no centro de Foz do Iguaçu. E também registra, né? A retirada do bolo lá e manda pra gente pro programa. Ela colocou aqui, adoro bolo de banana. Devia ter passado aqui na rádio, né? Pra gente dar um pedacinho bem pequenininho pra você provar. Tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. Quem ganhou agora? Vamos ver o Museu de Cera. Wagner Moreira. Wagner Moreira, recebendo, então, o Museu de Cera. Ele tem direito a levar dois acompanhantes, né? E ele deve passar aqui também, entrar em contato, né, com a Luciana, através do telefone aqui da rádio, do 3028-2828, e fazer o agendamento da sua visita. Então ele pode levar dois acompanhantes no Museu de Cera. Ok. O bar do Japa, né, o Yakisoba, quem ganhou foi Mariana Silva. Ah, eu quero partir o bar do Japa. Essa foi ótima. Mariana Silva, então, na Avenida Iguaçu, ali, esquina com a Avenida dos Imigrantes, né? O telefone ali do bar do Japa, 9900-3531. E é de terça-feira a sábado, né? A partir das 5h30, 6h da tarde. 5h30, só à noite, é importante noite. A gente é pro jantar, né? E agora, quem ganhou o Vale do Dinossauro, Vale, né? Vale dos Dinossauros. Rudimar Quadros. Então, o Rudimar pode também entrar em contato com a Luciana aqui da Transamérica Foz. Ele tem direito a levar também dois acompanhantes com ele lá no Vale dos Dinossauros. E fotografar bastante lá os dinos, né? Postar as fotos e dizer que foi um sorteado aqui do programa Histórias e Memórias. Histórias e Memórias, isso aí mesmo. E agora o último, que foi Maravilhas do Mundo, a Cristiane Silva. Cristiane Silva, então, recebendo também como sorteada... o ingresso do Maravilhas do Mundo, ela pode também levar duas pessoas acompanhantes junto com ela para conhecer as miniaturas dos monumentos mundiais criados pelo homem, que está lá em exposição também no mesmo complexo lá do Museu de Cera, né, ali na BR-469, pertinho do aeroporto. Então, todos os sorteados foram escolhidos pela Neve. Publicitária Neve Góes. Ela não conhece, a gente vai passando a folha, ela só vai colocando um xizinho, então é assim que funciona. A gente traz o convidado para cá e ele escolhe, se de repente dá uma pessoa, repete, né, a gente não tem culpa. Então é sorte mesmo de quem está mandando aí o WhatsApp. E continue participando, né? No, no próximo domingo tem um novo programa. É importante a gente dizer que sempre nós estamos tendo novos participantes, né? Novos ouvintes aí ligando para a gente, participando. E sempre tem chance. E cada vez mais brindes, né? Cada vez mais presentes também aí dos nossos parceiros. Tá vendo, Neve? Nós começamos aqui com um livro sorteando. Hoje nós temos 6, 7 brindes aqui. Estamos no caminho certo? Você que é publicitária? Certíssimo. É uma das coisas que mais atrai, né? Quando a gente ganha alguma coisa, né? A gente quer ganhar alguma coisa. Quando nos dão a possibilidade de ganhar, é muito bom. Né? Quem não gostaria? Mas assim, quem é que não gosta de dar uma chance para a sorte, né? Bacana, estão fazendo a coisa certinho. Esse é o nosso programa Histórias e Memórias, o programa que mais distribui brindes. Ai, que bacana. Em toda a região. Em toda a região. Olha lá. Que maravilha. Falar com alguns dos meus clientes para que eles também entrem, participem, né? Isso, estamos precisando, isso é muito bom. Importante. E o nosso programa é importante também a gente salientar, né, que a ideia do nosso programa, né, foi também contar um pouquinho da história de Foz do Iguaçu, contribuir, né, para esse conhecimento dessa região que é tão rica em memórias, né, em histórias. Nós até já comentamos isso, que não são apenas os 101 anos de Foz do Iguaçu, do município de Foz do Iguaçu, mas começou muito tempo atrás, né? Então as visitas às Cataratas do Iguaçu, por exemplo, né, são de épocas bem distantes, ou seja, os documentos já que comprovam que pessoas passaram por aqui, né, e registraram a sua passagem. Então, realmente, o nosso programa quer contribuir com a história, né, oficial e também não oficial, através das entrevistas orais, né, através dos causos, das contações dessas histórias também, que são muito importantes. Muito bacana. Eu sempre, é uma coisa que eu sempre ressalto, quando eu posso, né, de dizer que a nossa história oficial diz que o Brasil começou em 1500. E a nossa história aqui de Foz começou em 1042, né? 42 anos depois, né, o cabeça de vaca maluco passando por aqui, né, também, e deixando registrado isso nos livros dele. E uma das coisas que eu acho bacana do registro dele é ele falando, quando ele fala sobre... Ele escreveu uma carta para os jesuítas, né, para a corte, aliás, pedindo para que mandassem os jesuítas para cá, né, para evangelizar os nossos índios, né, porque eles eram, de fato, muito bravos. E eu acho que isso é muito bacana. A história dos nossos índios aqui, os caigangues, um índio valoroso, guerreiro. Gente, ele era tão bravo que... ele dizia assim, manda para cá os jesuítas, porque esse povo aqui é canibal. Na verdade, eles não eram canibais. Eles tinham por tradição comer o fígado do inimigo por uma questão de roubar a força do inimigo. Eles achavam que quando comesse o fígado do inimigo, roubava a força. Então, você imagina, a nossa base, uma das nossas bases, né, do nosso povo, é esse guerreiro, esse índio valoroso, esse índio corajoso. Eu acho que tem muito da nossa história para resgatar, sabe? Tem muita coisa para que mostre que realmente a nossa região, ela é muito rica, ela é muito produtiva, ela já passou por vários ciclos, está passando por outro, e a gente sempre sai mais forte. Eu acho que isso é muito bacana. Em outros lugares, talvez, os povos não se levantassem com tanta força como a forma como a gente levanta, sabe? Que legal. Rita, será que daí que vem a expressão vou comer seu fígado? É por aí mesmo. Estamos recebendo mais visitas no nosso estúdio, né? Hoje, a Yáscara chegando aqui, a Yáscara foi na missa hoje de manhã, a Luísa, a rezou por filha, nós, né, Yáscara? Já, né? Ótimo. Cada vez mais cheio aqui o nosso estúdio. Verdade. E o Histórias e Memórias, Neves, essa pontinha que a gente fica aqui todo domingo, sabe, cutucando aquele ladinho da pessoa para amar Foz do Iguaçu um pouquinho mais. Que eu acredito que quem vive, quem mora, tem que amar, não é? Como eu não vou amar um lugar onde eu estou? É complicado. Se eu não amo, eu tenho que ir embora. Olha, você não ama Foz do Iguaçu, Rita, né? Porque nunca olhou o pôr do sol, né? Eu também acho. Nossa Senhora, não amar isso aqui é complicado. Então, se e se você não olhar tem, um se não, se você não puder aqui, olhar, veja as minhas fotos. Só dá uma olhadinha nas minhas fotos. Então, acho que o Histórias e Memórias, ele cutuca um pouquinho aquele ladinho da pessoa. Vamos amar um pouquinho mais Foz do Iguaçu. É só isso que a gente pede. Vamos amar, vamos zelar, vamos cuidar um pouquinho mais. É por aí, né, Neve? Eu acho, tem que ter paixão, né? Nós então. Temos aí, como é que está nosso tempo aí, Márcio? Nós temos mais uma música, não? Não, sem música. Sem vamos música. Deixar a neve, então vamos... sabe aquela a finaleira assim. Exatamente, com a, é. Né? Então nós com vamos deixar aqui os nossos microfones abertos aqui para a Neve Góes. Primeiramente, Neve, gostaria de dizer que foi uma honra poder bater esse papo gostoso com você no domingo pela manhã, né? Você lá saiu, chegou ontem de viagem, já deixou sua casa, sua residência para vir conversar com a gente aqui. Então, agradecer do fundo do coração aqui a equipe do programa Histórias e Memórias pela sua participação. E deixar aqui os microfones abertos para a sua mensagem de domingo, a sua fala especial aí para todos os iguaçuenses. E o que o programa precisa, né? Porque de repente, vindo com da certeza. Neve, nossa, que pode precisa, criticar, né? Sugerir, fazer alguma questão do nosso programa. Imagina o tamanho da responsabilidade, né? Assim, não, primeiro, assim, eu que agradeço por vocês terem me chamado. Que honra, que orgulho, sabe? Que, assim, como eu me sinto, né? Muito, muito importante, muito valorizada, sabe? É muito bacana você ver um espaço como esse. Você ter um espaço na rádio, você ter um espaço na comunicação, onde os dois apresentadores, a equipe toda, de fato, está tentando trabalhar um resgate de amor, o resgate da identidade da cidade. Isso é importantíssimo. Uma cidade que não tem isso, ela tem muito pouca coisa. E a gente tem isso, a gente tem muita história e tem pessoas como vocês buscando esse resgate. Porque uma coisa é o resgate oficial, né? O resgate oficial, na verdade, ele não conta a história de verdade, né? O que conta a história de verdade, nossos índios já sabiam disso, né? Ele é contado boca a boca, né? Ele vai sendo passado de uma geração para outra. Eu acho, assim, que a valorização desse tipo de espaço, ela é essencial para que realmente a gente consiga ter uma história onde a gente junta o oficial com essa. Quando você pega, por exemplo, para ler um livro sobre a construção da Itaipu, é uma coisa. Aí você senta com um barrageiro que trabalhou lá, é outra. Completamente diferente. Aí você vai juntando a história, você vai vendo a história oficial e aquela que realmente aconteceu, é que você consegue, de fato, formar uma ideia para entender o nosso povo. A nossa Foz do Iguaçu, ela passa por ciclos, né? Ela passou pelo ciclo da... O ciclo, literalmente, é esse da colonização, passou pelo ciclo da militar, passou pelo ciclo da erva mate, da madeira. Construção do Parque Nacional do Iguaçu, as construções lá dentro. Da construção da própria Itaipu. Da ponte, da né? Da ponte. Os sacoleiros, foi outro ciclo, os compristas. Né? Os compristas. Hoje eu acho que a gente vive um momento muito especial que tem essa construção do polo educacional que naturalmente, pelo próprio vínculo de pesquisa e extensão, começa a fazer exatamente isso, a buscar pesquisa. E eu acho que nessa daí é que a gente vai ter muito resgate, muita coisa bacana. O programa dá voz para isso. Porque assim, eu vejo na própria faculdade, nos trabalhos, nos TCCs, monografias e TCCs fantásticos de pesquisa e que acaba dentro de um livro numa estante da biblioteca. E não vai sair dali. Quando você dá voz para isso, quando você dá voz para um pesquisador como esse, aí sim começa a dar eco nisso e essa história começa a ser contada. E aí pode virar um livro, pode virar uma coisa muito maior. A gente vai... As coisas vão acontecendo quando você tem vontade que a coisa realmente aconteça e você se coloca em movimento, só vai, não tem jeito. Que obrigada, beleza, por ter né? Me chamado. Que mensagem bonita, né, que a Neve deixou pra gente. Estamos no nosso caminho programa. Certo, livro. É o nosso objetivo também, a edição do nosso livro, né? Mas muito bom, queria deixar aqui meu abraço então a todos os ouvintes da nossa

Lucas Ito. Como é que faz pro povo falar com a gente? Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Calil. O pessoal participa com a gente pelo nosso Twitter, é o @TRSports, @TRSports. Pelo facebook.com/TransamericaSports, facebook.com/TransamericaSports. Pelo nosso e-mail é o esporte@radiotransamerica.com.br, esporte@radiotransamerica.com.br. E também pelo nosso WhatsApp, é o 11 99775-5354, 11 99775-5354, Calil. Está ligada a Rede Transamérica em todo o Brasil, conosco, Transamérica Bahia, Transamérica Brasília, Transamérica Curitiba, Transamérica Recife, Transamérica Rio de Janeiro. Tem clássico no Rio de Janeiro hoje, hein? A melhor transmissão é com a equipe mais jovem, mais criativa do Rádio Esportivo Carioca. Também conosco a Transamérica em Balneário Camboriú e em Caçador, Santa Catarina. Rádio Transamérica de Boa Vista em Roraima. Transamérica de Fernando de Noronha. Transamérica de Foz do Iguaçu no Paraná, na Tríplice Fronteira. Também com a Transamérica São Paulo. A Transamérica de Montes Claros, no norte do estado, e de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e em Belo Horizonte, na capital do estado de Minas Gerais. Meio-dia, 7 minutos, estamos ligados no horário de Brasília, no Transamérica Esportes. Lembrando que, como sempre acontece, está rolando aquele jogo das 11 horas da manhã do Campeonato Brasileiro. Estamos acompanhando aqui, Série A do Campeonato Brasileiro, 3 minutos da etapa final. Já estamos vivendo segundo tempo na Arena da Baixada em Curitiba e não há gols. 0-0, Atlético e Chapecoense, Atlético do Paraná e Chapecoense, Campeonato Brasileiro. Voltamos já. A melhor do futebol. Transamérica. Vai reformar, vai construir, vai projetar, redecorar. Seja coruja com a sua obra. Vai de Eternit. Qualidade, a gente tem de sobra. Vai de Eternit, a marca da coruja. Vai de Eternit, a marca da coruja. Conheça a linha completa de coberturas e soluções construtivas, acessórios, louças e metais. Seja coruja com a sua obra. Escolha a Eternit. A marca da coruja. Ó, gente, agora a criançada vai brincar com o papai, hein? Morto! Pai, você tem que se abaixar, ele tá no morto. Ih, filha, só essas coisas só acontecem com os outros. Vivo! Mas, pai, assim eu perco meu brinde. Morto! Abaixa, pai, abaixa. Ah, o papai aí que não tem seguro Capemisa a perder. Olha, você pode sentar, tá bom? Vamos continuar, hein? Morto! Faça um seguro Capemisa. A partir de R$6,90 por mês, você protege sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros. Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. É Transamérica. Nissete Bruno e Bete Goulart em...